Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 16 de janeiro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro de 2012, noite de lua minguante, está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Márcio Peixe. O ditado do programa é: cada panela tem a sua tampa. Na dica do Panorama Agrícola, cuide do solo na sua propriedade. Noticiário, vem aí a rede Brasil Rural, comércio pela internet. E no mercado agrícola, uma análise sobre a gestão na propriedade rural. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola. Participe do programa enviando e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou telefone 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cuide do solo na sua propriedade. É o solo quem fornece água, ar e nutrientes para suas plantas. Cuidado para não degradar o solo. É hora das notícias. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, lançou uma plataforma de comércio eletrônico. É a Rede Brasil Rural. 1.600 cooperativas e associações de agricultores familiares de todo o país vão poder realizar operações de compra e venda pela internet. Isso a partir do dia 19 de fevereiro. O acesso é pelo endereço eletrônico http://www.redebrasilrural.mda.gov.br. Até o dia 18 de fevereiro, a Rede Brasil Rural vai estar aberta para o cadastro de produtores, fornecedores, gestores do Programa Nacional de Alimentação Escolar e outros agentes envolvidos na cadeia produtiva da agricultura familiar. A Rede Brasil Rural é uma ferramenta virtual que vai aproximar as cooperativas de produtores rurais dos fornecedores de insumos, da logística de transporte e dos consumidores públicos e privados. Criada pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Rede Brasil Rural vai operar numa parceria com o BNDES e os Correios. Repetindo o endereço de internet da Rede Brasil Rural, www.redebrasilrural.mda.gov.br. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, você acompanha uma análise de Luiz Augusto Araújo, da Ipagre Cepa, sobre a administração rural, a importância da gestão na propriedade. A importância da gestão. Olá, Mauro e prezados ouvintes. A reflexão sobre a importância da gestão para a agricultura deve ser feita sobre três enfoques. Estes enfoques, com créditos ao Dr. Hélio Rose, aposentado aqui da EPAGRE, devem contemplar um raciocínio sobre a importância dela, da gestão como ciência à disposição do homem, a importância da administração para o agricultor e a importância da administração como instrumento de desenvolvimento. Bem, sob o ponto de vista da ciência à disposição do homem, a administração se justifica no meio agrícola pelo fato de qualquer atividade humana exigir eficiência, eficácia e efetividade. Em nossos dias não basta apenas produzir, é preciso atender a um mercado exigente. É preciso ter qualidade e atender aos paradigmas de ética, respeito ao meio ambiente, inovação tecnológica contínua e, sobretudo, ser sustentável, ser competitivo. A busca da eficiência, eficácia e efetividade faz da administração um fator de produção capaz de fazer ou quebrar um negócio. A administração faz o papel de cérebro, enquanto que o trabalho faz o papel de músculo. Na agricultura, precisa-se de terra, capital, trabalho e cérebro para ser bem sucedido. Sob o ponto de vista do produtor, a importância da administração rural já foi comprovada cientificamente. Existem vários trabalhos que mostram que há enormes diferenças de resultados entre os agricultores em condições semelhantes de terras, mercados e ambiente econômico. Nos Estados Unidos, um terço das propriedades são lucrativas, enquanto um terço atuam com prejuízos. As análises de grupos de produtores desenvolvidas na EPAGRE, acompanhamentos aí feitos pela BR Food no passado, antiga Perdigão, a própria Souza Cruz mais recentemente e outras fumageiras, a própria FETAESC e outras instituições confirmam a tese de que a administração diferente é responsável por enormes diferenças de resultado. Alguns estudos mostram também que há uma correlação entre o uso eficiente dos fatores de produção e a habilidade administrativa. Os produtores se perguntam o que devemos fazer para que o resultado econômico nos permita acompanhar a vida moderna. A resposta virá com a participação da ciência da administração. Sob o ponto de vista da administração rural como instrumento de desenvolvimento rural, devemos olhá-la como instrumento da pesquisa, dos órgãos de extensão, das cooperativas e departamentos técnicos que prestam assistência aos produtores. Estes agentes do desenvolvimento rural precisam gerar e difundir tecnologias adequadas e aconselhar os produtores quanto à busca do melhor resultado. No campo do aconselhamento ou consultoria técnica reside a maior aplicação da gestão do empreendimento rural. Este é um valioso instrumento de trabalho para o técnico no sentido de analisar e diagnosticar problemas, bem como planejar novos rumos. O resultado final da propriedade sempre dependerá do produtor. Pesam muito as habilidades do produtor em relação a seus problemas e objetivos. Cabe verificar que deficiências existem em relação às habilidades para que se melhorem os resultados por parte do produtor. Você ouviu aqui no Mercado Agrícola do Panorama Agrícola a análise de Luiz Augusto Araújo da EPAGRE CEPA. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou